As palavras no caminho sempre levam ao amor. Sei que um dia vou chegar sorrindo. Fica só por mais um pouco que você vai entender. Agora tudo brilha demais. Passado, outras tantas que nasceram, tantas mil que vão chegar. Sei que um dia vou chegar sorrindo. Fica só por mais um pouco. Mando rosas pra você. Agora tudo brilha demais. As palavras no caminho sempre levam ao